Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja com todos. Quanto a sermos pescadores de homens, eu me sinto mais na condição da minhoca. Está lá no anzol, meio que passiva, porque quem é um pescador realmente de almas são sempre os espíritos benfeitores, são sempre os grandes missionários. E nós somos os pequenos aprendizes que eles aceitam com muita generosidade, para que a gente possa, de alguma forma, acender uma luz dentro de nós mesmos. O tema da nossa tarde, Pescador de Homens, é uma tentativa de trazermos à lembrança a figura de Pedro, um apóstolo extraordinário, alguém de uma natureza incrível. Quando nós estudamos a vida de Pedro, nós percebemos que Jesus escolheu alguém muito especial. Ele escolheu um espírito que era a grande maioria das pessoas do planeta Terra, naquele tempo e até os nossos dias. Porque a gente tem uma ideia, muitas vezes assim, ilusória, de que todos os discípulos de Jesus eram pessoas extraordinárias, escolhidas a dedo, eram pessoas assim, fora do comum, que vinham trazer uma grande contribuição para o Evangelho. E realmente nós vamos ter figuras que acompanharam Jesus, que embora não tivessem a mesma grandeza do Mestre, eram espíritos bem adiantados em relação à época e até aos nossos dias. Mas outros não. Outros eram pessoas comuns daquele tempo. E eu me permito considerar que Pedro era uma pessoa assim. Era um homem comum daquele tempo. E é aí que nós vemos a grandeza de Jesus e da sua mensagem. É aí que nós percebemos o quanto ela é transformadora. Porque se Jesus tivesse reunido para junto de si apenas pessoas de alta condição espiritual, nós poderíamos hoje dizer assim, veja, eles tiveram o maior de todos os mestres, já eram espíritos adiantados, então era muito fácil realizar tudo o que realizaram, produzir as mudanças que produziram em si mesmos e no meio em que viviam. Mas quando Jesus vai buscar pessoas comuns, pessoas como nós, para serem seus discípulos, Ele nos endereça uma mensagem para todos os séculos futuros, para todos aqueles que um dia conhecerem essas histórias, de que a proposta que Ele vinha trazer de renovação de vida é cabível para qualquer ser. Qualquer um de nós poderemos um dia sermos discípulos autênticos de Jesus. Embora nós o chamemos de mestre, nós sabemos que nós somos dos mais imperfeitos dos discípulos que Ele tem. Podemos considerar que nós somos dos menores dos colaboradores, aqueles mais insignificantes. Mas isso tudo já é um motivo de uma grande alegria. Porque apesar de tantos erros, tantos equívocos que cometemos em tantas vidas, hoje nós já reconhecemos que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E temos muito a refletir sobre a sua mensagem e trazê-la para a nossa vida. E Pedro foi uma pessoa que fez essa grande viagem, essa grande transformação dentro de si mesmo. Ele foi capaz de deixar de ser discípulo e se tornar apóstolo. Numa época em que tantos recebem o título de apóstolos e não são dignos desse nome, cabe-nos lembrar essa figura tão humilde, tão amorosa, tão generosa, mas que ao mesmo tempo foi um espírito imperfeito, trazia suas dificuldades e soube, com aquelas lições inesquecíveis de Jesus, produzir uma mudança para sempre em suas vidas. Quando Jesus dialoga com Pedro, ele está dialogando com toda a humanidade, inclusive conosco. Quando nós lemos as passagens em que Jesus instrui Pedro, nós podemos considerar que o Mestre está instruindo a nós também. Porque nós vamos observar por algumas questões, por algumas situações que esse discípulo de Jesus viveu, que são situações que nós vivemos também. São situações que nós também estamos envolvidos. Então, tudo que Jesus fala a Pedro, ele está falando a nós. Tudo que Jesus diz para Pedro que ele pode fazer, ele está dizendo para nós também. Talvez nos nossos dias, nós não vamos conseguir ter experiências tão incríveis quanto Pedro teve. Observar uma transfiguração de Jesus e a aparição dos espíritos de Moisés e Elias. Talvez nós não vamos conseguir ver nada tão impressionante quanto um homem caminhar sobre as águas. Mas nós vemos fenômenos incríveis na vida também. Nós somos capazes de observar transformações, renovações em nossas próprias vidas à medida que vamos nos aprofundando e conhecendo mais e vivendo mais essa mensagem do Cristo. E vemos isso também na vida de pessoas. Não podemos ter hoje esses fenômenos incríveis que impressionaram as pessoas que os testemunharam, porque não há as condições para isso. Porque uma vez esses fenômenos foram disponibilizados para o homem e ele os desprezou. No século XIX, fenômenos extraordinários os espíritos produziram para novamente sensibilizar a humanidade. E eles foram todos classificados como fraudes. Foram todos rejeitados por um grande número de pessoas. Então a estratégia do mundo espiritual hoje não é mais nos impressionar os sentidos, a curiosidade, mas despertar em nós a compreensão espiritual que nós somos capazes de desenvolver e a partir dela nós começarmos a entrar nesse mundo de realizações espirituais incríveis, que a todos nós está destinado. Por mais errados que nós fomos até hoje, por mais erros que cometemos nas vidas passadas, a mensagem que o Espiritismo nos oferece hoje é a mesma do Cristo, que nós podemos renovar a nossa vida, que nós podemos renascer e sermos outras pessoas. Esse é o grande chamamento que nós temos nos nossos dias. E vamos prosseguindo então, ou iniciando propriamente a nossa palestra, lembrando de alguns fatos incríveis da vida de Pedro, que nós não conseguiremos falar tudo hoje. Eu tenho procurado, em cada palestra que eu vou a cada centro com esse tema, abordar um aspecto diferente da vida de Pedro. Então, no endereço que eu disponibilizei no início e no final aparece de novo, se alguém quiser conhecer outros aspectos da vida dele, tem o áudio das outras palestras lá. Hoje nós vamos focar algumas dessas passagens. Existem passagens impressionantes, como quando Jesus convida Pedro para se tornar pescador de homens, quando Jesus pergunta a ele quem era ele, Jesus, ou quem as pessoas achavam que Jesus era, quando ele diz que Pedro é a rocha, quando eles caminham sobre as águas, quando Pedro diz que Jesus não lavaria seus pés. São passagens impressionantes no seu conteúdo espiritual. É uma vivência muito profunda que Pedro teve nessas grandes lições que Jesus lhe transmitiu. Como nós não temos condições de falar de todas elas hoje, eu indico algumas fontes de estudo para todos nós. Nós temos aqui os evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus, João e o livro de Atos dos Apóstolos, que são referências históricas importantes sobre a vida de Pedro. Nós hoje temos uma tradução do Novo Testamento que é elaborada pelo Haroldo Dutra Dias, é uma tradução espírita que traz ali textos bastante fiéis aos originais. E nós temos livros inesquecíveis que nos trazem muito conhecimento sobre a vida desses discípulos de Jesus e sobre Pedro também. Temos o livro Boa Nova, uma referência importante sobre situações que eles viveram e que não ficaram registradas nos Evangelhos nem em Atos dos Apóstolos. E temos o livro Paulo e Estevão, que embora os personagens centrais sejam Paulo e Estevão, Pedro aparece ali com uma grandeza espiritual muito grande. É muito interessante estudar a vida de Pedro comparando quem ele era nos relatos do livro Boa Nova, que é o início do seu discipulado, que é quando Jesus está instruindo, e depois nós vemos em quem ele se transformou quando é relatado Pedro na obra Paulo e Estevão. Nós vemos que há uma transformação nesse homem, há uma mudança no ser que, com o sofrimento que ele vivenciou, pôde produzir essas mudanças. Mas, sobretudo, ele entendeu as lições que Jesus vinha trazendo. Então, são referências importantes para o estudo. Nós vamos ver, no início da história de Pedro, Jesus fazendo um convite a ele. Alguns intérpretes dizem que eles já conheciam Jesus. De uma certa forma, eles já tinham um contato com Jesus. Mas, para nós, fica claro que Jesus convida Pedro a ser oficialmente seu discípulo, passando pela praia, vendo ele e seu irmão pescando, e dizendo: venham ser pescadores de homens. E o sentido espiritual disso é: venham ajudar-me na difusão dessa mensagem que eu tenho a oferecer à humanidade. De uma certa forma, nós podemos considerar que esse convite Jesus endereça a todas as pessoas que conseguem perceber que a sua mensagem é importante. Quando Jesus convida Pedro a se tornar seu discípulo e ser pescador de homens, Ele também está convidando a nós a nos tornarmos pescadores de homens também, a nos tornarmos inicialmente discípulos dele e um dia levarmos essa mensagem adiante. Hoje o mundo carece de pessoas confiantes, de pessoas otimistas, de pessoas que acreditem na humanidade e que realizem o melhor. Muitas pessoas estão muito pessimistas, desacreditando de tudo, achando que a humanidade está indo para um declínio, que a nossa sociedade está indo para uma desorganização generalizada. E não sabemos, pela história da humanidade, a história oficial, a história registrada nos compêndios, nos livros, que a humanidade, apesar de qualquer dificuldade, na verdade, ela está passando por períodos de crise, como ela sempre passou. E ela sempre triunfou. Ela sempre sobreviveu a todas as suas ameaças. E as atuais não irão aniquilar a nossa espécie, não irão desorganizar a humanidade. A tendência é nos tornarmos cada vez mais organizados, a vencermos cada vez mais obstáculos. Nós lamentamos, claro, a barbárie que existe em muitas partes do mundo, o sofrimento e a dor que são causados por alguns grupos que disseminam o terror em algumas sociedades. Nós lamentamos e nos solidarizamos com essas pessoas, mas nós não podemos acreditar que isso é o sinal de que a nossa humanidade está em degeneração. Nós já tivemos esse estado de terror muito mais generalizado no mundo. Nós já vivemos épocas em que isso era a conduta normal. Era comum o governante controlar as pessoas por terror em várias áreas do mundo, em vários países, nas nações mais antigas, em todas isso existia. Hoje, embora existam essas situações localizadas, elas não são mais consideradas normais. Elas não são mais aceitas pela maior parte dos povos, pela maior parte das nações. Então nós vemos que há um progresso, sim. Existe ainda muita violência, muita dor sendo disseminada, mas ela é algo que a maioria rejeita. A maioria não oficializa, não legaliza esses atos. Então há um progresso, sim. Iremos estar muito mais adiantados quando nós banirmos isso em qualquer lugar do planeta. Mas é por isso que nós precisamos continuar acreditando e difundindo no mundo, no nosso meio, em nossas organizações, nos lugares que estamos participando, uma mensagem positiva sobre a vida. E, sobretudo, nós temos um compromisso com as novas gerações, de dar a eles novas esperanças para um mundo melhor, acreditando e ajudando-os a descobrir que eles têm potencial, sim, de renovar as suas vidas e a vida dos que os cercam. Nós podemos nos tornar pescadores de homens à medida que levamos essa mensagem positiva de esperança, de fé, de confiança no futuro, de confiança na espiritualidade, através das nossas palavras, que não precisarão necessariamente ser de doutrinação, de catequese, de convencimento das pessoas aos nossos ideais. Mas é a afirmação positiva, é a afirmação de esperança, é a afirmação de que um dia nós teremos um mundo melhor. É continuarmos trabalhando. E quando nós nos sentirmos muito pressionados pelos problemas, pelas nossas próprias dificuldades, nós silenciarmos. Só isso já é também uma colaboração imensa no mundo onde uma mensagem tão negativista, tão pessimista é difundida diariamente. Podemos sim ajudar no progresso da humanidade. Podemos sim colaborar na obra do Cristo. Fazendo afirmações positivas sobre a vida, agindo positivamente, acreditando no mundo, nas pessoas, nas nossas instituições, e quando nós não conseguirmos, silenciar. Não expressarmos a nossa revolta, a nossa indignação com pessoas que não poderão nos ajudar. Podemos sim desabafar, podemos sim procurar o auxílio daqueles mais otimistas que possam nos ajudar, mas nós temos que ter uma cautela e um cuidado muito grande nos nossos dias. Muitos espíritos que reencarnaram são almas frágeis que não possuem fé, não possuem confiança. Às vezes são os nossos filhos e nós estamos transmitindo ali dentro do lar uma mensagem muito negativa sobre a vida. Estamos tirando deles a esperança, a crença. Estamos muitas vezes os empurrando a estados de depressão, a estados de negação das suas realizações, negação de si mesmos. E eles podem bloquear todo o seu potencial realizador a partir de um discurso pessimista que nós disseminamos, que nós os influenciamos. Nós estaremos sendo o quê? Aquele que contribui na obra de renovação do mundo? Não. Mas se nós formos positivos, confiantes, ainda que cautelosos nessa confiança, ainda que não criando ilusões, mas dizendo que com o trabalho, com o esforço, nós iremos vencer todas as dificuldades, nós poderemos estar salvando pessoas. Poderemos estar mantendo pessoas ainda com a disposição de lutarem pelo melhor. Porque acreditem, o número de espíritos hoje reencarnados, que são almas muito frágeis, trazem ainda muitas dificuldades, é muito grande. Nós talvez sejamos destes, por isso que não podemos cultivar pensamentos pessimistas. Por isso que nós temos que cultivar aquela alegria cristã, aquela alegria que nós aprendemos com o mundo espiritual superior, de que a vida ela é muito bem cuidada por Deus. A nossa existência ela não é um acaso da natureza. Há uma intencionalidade nesse mundo, há um planejamento, há um cuidado. Quando nós transmitimos essa mensagem, nós estamos trazendo pessoas a essa realidade também. Nós estamos trazendo pessoas a essa ideia. E as ideias são forças poderosas de transformação do mundo. Mais pessoas confiantes, mais pessoas dispostas a se esforçarem mais pelo bem, significa o bem sendo realizado mais rapidamente. Por isso que todos nós podemos ser pescadores de homens, através de uma mensagem positiva que vamos transmitindo no mundo. As nossas dores, as nossas lutas, devem ser compartilhadas apenas com aqueles que são capazes de nos ajudar. Devem ser procurados aqueles que podem nos contribuir de alguma forma. Mas as almas frágeis nós devemos poupá-las e ajudá-las no seu desenvolvimento. Isso é algo importante e nos ajuda também no nosso crescimento interior. Então todos nós podemos atender a esse convite de Jesus, de segui-lo e nos transformarmos em pescadores de homens ou de almas. Numa certa ocasião, Jesus já tinha iniciado as suas pregações, o povo já falava sobre ele, e Jesus perguntou a Pedro, né? Não só a Pedro, mas a outros discípulos dele, o que estão falando sobre mim? E os judeus naquele tempo tinham muitas ideias, muitas das vezes assim, pouco esclarecidas. Alguns achavam que era um dos grandes profetas do passado que tinham voltado, porque eles de uma certa forma sabiam que aquele que uma vez tinha vivido podia ressurgir, podia reaparecer. Eles não sabiam muitas vezes explicar isso claramente, mas o princípio da reencarnação de alguma forma fazia parte das crenças que eles cultivavam. Então, muitos achavam que Jesus era um dos grandes profetas, como Elias, por exemplo, que foi um grande profeta. Outros achavam que ele poderia ser o próprio Moisés. E aí, então, Jesus, num certo momento, pergunta, e para vocês? Ele pergunta para os discípulos, o que eu sou? Quem eu sou? E Pedro dá uma resposta extraordinária para Jesus. Ele diz assim, tu és o Cristo, o Salvador, o Filho do Deus vivo. Naquele momento, Jesus percebe que Pedro estava entendendo a sua mensagem. Ele era capaz de identificar ali realmente o grande esperado que o povo judeu tinha, o Messias. E que ele era mais do que apenas o redentor de um povo. Ele era alguém que vinha para todas as pessoas, vinha para todos os povos. Jesus percebeu que naquele momento Pedro captava as inspirações da espiritualidade maior que estava ali a serviço de Jesus, trabalhando em toda a área espiritual para ajudar, para consolidar o trabalho de Jesus. É por isso que Jesus vai dizer que Pedro está ali sendo muito abençoado, muito bendito, porque ele era capaz de reconhecer aquilo. Espiritualmente, naquele momento, ele demonstrou a fé, a confiança, e aquilo era uma força poderosíssima que nascia dentro dele. Então Jesus diz que ele é muito feliz por se tornar, ou por dizer aquilo, porque ele estava em conexão com essa espiritualidade maior. Ele compreendia os ensinamentos de Jesus. Ele estava entendendo que a missão de Jesus era realmente significativa. Não havia dúvida no coração dele. É aí que Jesus diz, então, que sobre ele seria construída a igreja. A igreja não prédio, não construção, não organização religiosa, mas a comunidade dos seguidores de Jesus. Aquele grupo que seria os grandes continuadores da obra de Jesus. Então Jesus coloca que naquele momento essa fé viva, autêntica, poderosa que surge naquele homem tão simples, é aquilo que seria a base dos ensinamentos dele. E até hoje é assim. A mensagem de Jesus, ela sobrevive no mundo, não porque uma organização se tornou muito poderosa e impôs essa mensagem a uma grande coletividade, mas é porque a mensagem de Jesus toca o coração realmente. Ela mexe com a gente de alguma forma, porque ela tem uma profundidade espiritual inimaginável. Ela atende os nossos maiores anseios. E ela nos faz realmente confiantes, nos faz realmente pessoas capazes de produzir mudanças em nossa vida. Só que é aqui que nós vamos ver, em uma outra ocasião, por que nós podemos dizer que Pedro era uma alma comum como todos. Era um espírito da condição como o homem atual. Ele vai ter um outro momento que Jesus o adverte que ele está sob influência de espíritos muito inferiores. Na época, chamados de forma genérica por Satanás. Jesus identificou numa outra ocasião Pedro num estado completamente diferente desse. É quando ele apresenta uma grande dúvida em relação à justiça de Deus. Vejam que Pedro ele tem na mesma época, ele é a pessoa capaz de confiar totalmente no Mestre, confiar totalmente na justiça divina, mas ele é a pessoa que vai revelar uma insegurança muito grande. Quando Jesus começa a prepará-los, isso já quase no final da sua missão terrena, encarnado, a prepará-los para as coisas que viriam e prenunciar a sua morte, Pedro fica indignado. Ele não acredita que seja possível que aquele homem extraordinário, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, tão esperado, pudesse ser alguém que passaria por tanto sofrimento, por tanta dor, por tantas lágrimas. Por que Jesus teria que passar por aquilo? É quando, então, ele questiona, ele vai dizer isso. Onde estará a justiça de Deus se passares por esse sofrimento? E aí Jesus faz uma advertência muito séria a ele. Diz que ele está sob influência espiritual muito inferior. Porque naquele momento, por questionar a justiça divina, ele que já havia aprendido sobre essa justiça, ele que já sabia, pelas lições inesquecíveis de Jesus, de que tudo estava dentro de uma ordem, dentro de um plano divino, ao permitir a dúvida naquele momento, e dizer como que poderia aquilo acontecer com o Mestre, ele abre a sua mente para uma situação de alto risco, e que ela também ocorre com a gente. Quando a gente entra naquele campo de muitas dúvidas, que nós começamos a questionar tudo que nos é dado pela justiça divina à nossa existência, quando nós começamos a achar que nós somos injustiçados pela vida, quando nós começamos a achar que as pessoas não nos dão aquilo que nós somos merecedores, quando nós começamos a questionar a vida que nos é oferecida e que nós mesmos buscamos, que nós começamos a entrar naquele terreno perigoso da revolta, porque a dúvida ela é algo muito interessante quando é no campo da pesquisa, da ciência, da descoberta das leis naturais, quando nós começamos a especular e a questionar o que está estabelecido da ciência materialista, ela é muito interessante nesse sentido. Mas quando ela trata de mexer com a nossa segurança interior, ela nos fragiliza profundamente. Quando nós começamos, por exemplo, a duvidar do amor das pessoas que nos cercam, da sua lealdade, da sua sinceridade, nós abrimos a nossa vida para uma influência espiritual muito negativa. Por isso que Jesus disse que ele deveria se afastar, porque ele estava sob grande risco naquele momento. Ele deveria ter um cuidado extremo, porque forças espirituais que combatiam a tarefa de Jesus, espíritos humanos que há muito tempo estão tentando dominar a humanidade, e não pensem que são aquelas figuras mitológicas, as figuras bíblicas, satânicas, não. São espíritos humanos, como nós, que não entendem ainda as leis divinas, embora sejam muito inteligentes, muito capazes de interagir e conhecer o mundo, se opõem a essas realizações. E nós temos vários deles reencarnados no mundo. São os ditadores, são aqueles políticos que pregam ideologias contrárias ao direito de todos, são aqueles que defendem ideologias de sofrimento, de dor. Nós vemos, eles são humanos como nós e são capazes de se opor ao bem. Então Jesus, percebendo que ele estava sob influência desses espíritos, humanos como nós, mas que eram contrários a essa realização de Jesus, o adverte e diz que ele está sob grande risco. Quantas vezes nós não estamos assim em nossas vidas? Há um dia que nós acordamos, nós somos capazes de reconhecer, como Pedro, que a vida está tudo sob controle, que Deus está no comando, que nós temos o melhor ao nosso lado. Mas nesse mesmo dia, ao final do dia, nós estamos no oposto. Nós desacreditamos de tudo, porque vieram os sofrimentos no dia, vieram as lutas, as provas. Só porque veio o sofrimento, nós desacreditamos. Só porque o caminho não foi plano, nós começamos a achar que não há caminho. Então nós temos que ter essa cautela e pegar esta situação de Pedro e adaptarmos a nossa vida. Há momentos que nós nos ligamos com tudo que há de superior. Esse momento é o momento da fé, da confiança, da certeza que nós temos do amparo espiritual, da proteção divina. Mas quando nós começamos a questionar por causa das dificuldades, das dores, começamos a questionar essa justiça, essa proteção, é o momento que nós abrimos a nossa mente para influências espirituais que querem nos derrubar. São os nossos adversários do passado, os famosos obsessores. Eles têm uma barreira que os impede de agir em nossa vida enquanto nós somos pessoas de fé, de ética, de boa conduta. Nós estamos protegidos. Quando nós mudamos os nossos valores, nós tornamos a nossa vida completamente vulnerável. Eles passam a agir de uma forma intensa contra nós. Às vezes eles fazem algumas arremetidas contra a nossa vida, provocam situações, criam conflitos, geram uma instabilidade ao nosso redor, mas se nós mantivermos a fé, a confiança em Deus e mantivermos uma conduta íntegra, nós permanecemos com essa proteção espiritual. E esses problemas logo se dissipam. Mas o que acontece é que muitas vezes nós permitimos que as nossas imperfeições aflorem nesse momento, como a revolta, a indignação exacerbada, a violência se manifeste, a agressividade. É quando nós mudamos a nossa frequência mental e nos sintonizamos com eles. Aí eles passam a nos comandar. Por isso que nós precisamos urgentemente desenvolver mais conhecimento espiritual, desenvolvermos mais fé, mais confiança em Deus e na espiritualidade que nos assiste, a fortalecer as nossas concepções religiosas, a estarmos frequentes mesmo na casa espírita, virmos participar das reuniões, dos cursos, dos tratamentos que nos são oferecidos, buscar assistência espiritual sempre que nós sentimos que não estamos bem. Porque é o momento que nós recebemos um reforço à nossa fé, à nossa confiança, e podemos, assim como os discípulos foram, assim como Pedro foi reorientado por Jesus, foi reajustado a sua tarefa, nós somos novamente reconduzidos a um equilíbrio. E novamente nós podemos prosseguir a nossa jornada. Há pessoas que pensam assim: ah, eu não estou muito bem, então hoje eu não vou na casa espírita, eu não posso ajudar. Mas é aí que o dia que nós mais precisamos ir. É o dia que nós não estamos bem. É o dia que nós tivemos todas as brigas possíveis ao longo do dia. É o dia que a gente vem, se senta aqui quietinho, toma o passe, ouve a palestra. Não precisa nem falar muito do nosso dia para ninguém. É o dia que nós viemos para essa reorganização da nossa mente, para acalmar todas essas forças internas em convulsão que nós trazemos dentro de nós. É o dia que nós estamos precisando da ajuda. E no dia mais feliz, o que a gente tem que fazer? Aí a gente vem para se doar, para vibrar amorosamente. De qualquer forma, nós temos que estar na casa espírita. Nós temos que estar aqui porque é o nosso ambiente. Se nós fôssemos de uma igreja, de qualquer denominação, e nos sentimos bem realizados espiritualmente lá, era lá que nós tínhamos que estar. Porque vai ser lá que vai reforçar em nós a nossa confiança e a nossa fé. Mas nós que somos espíritas, ou nós que temos afinidade com o espiritismo, é aqui o nosso lugar. É aqui que nós vamos encontrar essa força que nós gostamos, que nós precisamos e que nos dá força. É aqui que nós vamos receber todo esse amparo que nós precisamos. E é aí que nós vamos nos conscientizando que nós somos criaturas que ainda transitamos na sombra e na luz. Somos capazes de ter fé, entusiasmo, empolgação, ter aquela confiança de que nós podemos fazer muito, mas somos aquele que em determinado momento também duvidamos, descremos e que precisamos de ajuda. Precisamos de advertência, precisamos de reorientação, assim como aconteceu com Pedro. Se seguimos essa orientação, reconstituímos a nossa vida e prosseguimos. se nos revoltamos, nos afastamos e perdemos um longo tempo em busca do equilíbrio. Veja como cada situação que o apóstolo viveu tem conexão com a nossa vida, tem uma mensagem a nos passar. E ele tem um outro episódio bastante interessante. Quando Jesus vai ser preso, Pedro saca a espada e fere um dos guardas do templo que vinha prender Jesus, Malco. E ele corta a orelha de Malco. É quando Jesus dá advertência: guarda a sua espada, porque quem viver pela espada, por ela perecerá. Quem tinha dúvidas sobre a lei de ação e reação, já não precisa ter mais. Porque Jesus mesmo disse: existe a lei de ação e reação. A vida que eu levo vai determinar o destino que eu terei. O que eu estou fazendo hoje na minha vida é o que eu vou receber lá na frente. Se hoje eu vivo pela espada, e a espada é um símbolo de força, de destruição também, ela é um símbolo também de morte, porque ela é capaz de aniquilar a vida. Se eu vivo hoje dentro desse princípio, desejando a dor, o sofrimento, a destruição para o outro, eu estou submetido a essa situação. Eu estarei abrindo a minha mente para as influências que me conduzirão a essas experiências. A maioria de nós trazemos um passado muito grande de violência. Fazia parte do nosso instinto de sobrevivência. Muitos venceram já esse instinto. Mas outros ainda trazem ele muito vívido lá dentro. Que basta uma situação para despertar. É aquele momento que nós não sabemos perdoar uma ofensa grave e nós queremos aniquilar o nosso adversário. Queremos que ele morra ou que ele sofra muito. Essa é a violência que nós temos que nos libertar. Quando nós falamos na oração que Jesus nos ensinou, mas livra-nos de todo mal, muitas vezes nós pensamos que Jesus falou do mal apenas exterior, apenas daquele que parte do outro em direção a nós, mas não. O mal que Jesus também disse nesse momento é que nós desejemos também na oração que Deus nos ajude a nos libertar do mal que nós carregamos dentro de nós. Do mal da nossa imperfeição, da nossa violência, daquilo que nós já somos capazes de fazer e que pode ferir, pode machucar o outro. Nós temos que trabalhar por isso. E nós trabalhamos isso de que forma? Acreditando e reforçando as ideias do bem dentro de nós. Desejando o bem e entender por que que ele é importante, por que que é bom. Por que que, por exemplo, a vida humana, ela tem que sempre ser preservada. Por que que nós temos que ser contra a pena de morte do inimigo da sociedade e contra a pena de morte dos nossos inimigos? Por que que nós temos que aceitar esse princípio? Nós temos inúmeras explicações sobre isso. Então nós temos que desenvolver esses temas, refletir sobre eles, nos conscientizarmos para que quando venham situações desafiadoras em nossa vida, nós não desejemos a morte de ninguém. Não venhamos querer que ninguém seja punido com a morte. Esse é um exemplo, então, do que nós podemos fazer para ir erradicando a violência dentro de nós. Mas os grandes testemunhos, eles vão nos colocar à prova. Se nós nos conscientizamos bem, nós vamos vencer os ímpetos destrutivos que nós trazemos. E a cada vez que vencemos esses ímpetos, nós vamos apagando essa tendência dentro de nós. É um processo lento que se desenvolve ao longo de nossa existência atual e das futuras. E que nós vamos, de tanto nos conscientizar que a vida humana é bem precioso, que não nos cabe dispor dela nunca, nós iremos um dia compreender e sermos capazes, assim como Jesus foi, de nunca mobilizar o seu poder para ferir ninguém. Aquele que tinha condições de curar enfermos gravíssimos, ele tinha um poder magnético capaz de aniquilar os seus adversários. Ele poderia ter provocado em Caifás, em Anás, nos sacerdotes, em Pilatos, uma morte súbita, quando ele quisesse. Porque o poder magnético que Jesus trazia era extraordinário. Mas em nenhum momento ele usou isso. O que ele fez com essas pessoas? Ele dialogou. Ele tentou instruí-los, ele tentou despertar algo neles. Isso é uma grande lição que nós temos. A vida humana deve ser sempre respeitada por nós. Por que eu estou falando sobre isso? Porque hoje nós ouvimos tantos casos tristes de violência, de grandes atos de violência que são praticados, e nós admitimos lá no mundo que, lá no íntimo que, talvez fosse melhor realmente se a sociedade adotasse a pena de morte. que ela realmente punisse com a morte os crimes hediondos, porque aí erradicaria aquele elemento da sociedade. Mas nós sabemos que nós estaríamos erradicando o encarnado, porque assim que o corpo dele morresse, ele volta para o mundo espiritual, e ele não vai voltar para nosso lar, nem para nenhuma outra colônia espiritual. Ele volta para essas legiões de espíritos perturbados e perturbadores que existem em torno do planeta. Ele volta a adensar esses grandes exércitos que estão em torno do planeta, de almas muito necessitadas de renovação, de transformação. E eles voltam a influenciar esse mesmo mundo. Eles voltam a interagir com aqueles que ainda trazem a violência dentro de si aqui. Então nós, como espíritas, sabemos mais ainda que não podemos nunca nem sequer supor como hipótese que essa seja a solução para os nossos problemas. Erradicar um adversário, eliminar, mesmo que ele seja o maior de todos os adversários da humanidade. Porque a vida é algo que nós temos que valorizar muito, a nossa e a do outro. Temos que respeitá-la profundamente. Essa mensagem, quando Jesus diz isso para ele, para Pedro, que quem viver pela espada perecerá, ele está dizendo para nós também, que embora sejamos pessoas pacíficas, somos incapazes de fazer o mal a alguém de forma direta, muitas vezes a nossa omissão ou a nossa adesão a determinado grupo político, o apoio que nós damos a eles, pode levar um dia a um retorno a essa prática na nossa sociedade. Nós podemos estar fomentando uma ideia que vem se instalando. Embora hoje no Brasil seja uma cláusula pétrea, né? Não se pode mudar isso sem fazer uma nova Constituição, todo aquele trâmite burocrático, isso não é impossível de voltarmos a ter. E não podemos querer que ela seja aplicada de uma forma indireta, como ela é feita hoje, ou de uma forma ilegal, através de grupos e policiais que exterminam pessoas. Tem pessoas que dizem graças a Deus que matou aquele bandido. Veja, naquele momento, nós estamos sendo alguém que ainda acredita na espada. Que ainda acreditamos que a força e a violência é a forma de reconduzir as pessoas ao bem, de trazer a paz. Só que nós vemos que ela não traz a paz. A violência, ela vai gerar sempre mais a violência. Ela vai trazer consequências espirituais que muitas vezes são difíceis de vermos o alcance dela. Então nós temos que trabalhar por uma sociedade mais justa. E temos que também parar de aniquilar as pessoas pelo pensamento, envolvendo-as em ódio, em rancor, em ressentimento, em desejo de vingança. Porque enquanto nós estamos fazendo isso, nós estamos dentro desse princípio de Jesus. Estamos vivendo pela espada, o simbolismo da espada então é a violência, estamos praticando a violência mental contra alguém, nós estamos sob o jugo dessa espada, nós seremos alvo da violência mental de outros, que também nos alcançarão, porque o pensamento ele se liga a outros da mesma natureza e passamos a ser influenciados por aquilo que nós alimentamos mentalmente. E Pedro foi alguém que vai encontrar mais tarde uma forma dolorosa de morte. Ele também é crucificado. Ele foi alguém que nessa última prova vai experimentar a violência dos outros. Porque ele era um espírito que vinha num longo processo de libertação dessa violência que um dia ele cultivou dentro dele, que remontava a vidas anteriores dele, que na presente existência que estamos analisando, quando o discípulo de Jesus ainda se manifestou, como nesse episódio do ataque a Mal. Mas ele é alguém que vai vencer essa violência porque ele passa a compreender profundamente os ensinamentos de Jesus, como nós veremos logo mais. Então ficou a advertência de Jesus de que quem viver pela espada perecerá. Todas as formas de violência, de agressão que nós cultivarmos em nós, elas refletirão sobre a nossa vida em algum momento. Por isso que nós temos que trabalhar pela paz no mundo, mas sobretudo pela paz no nosso mundo íntimo. E acreditem, naquele momento que você tiver mais raiva de alguém, faça uma oração. Peça a Deus que o ajude a se libertar daquele ódio, daquela mágoa, daquele rancor. Peça a Deus ajudá-lo a se libertar desses pensamentos. Aqui é que se aplica aquele princípio que Jesus ensinou, que tudo que nós pedirmos na oração, Deus vai nos dar. Quando nós somos conscientes que temos que nos libertar desses sentimentos e desejamos realmente libertarmos deles, Deus nos dá isso. Ele nos dá o meio de aprendermos a controlar esses pensamentos, a nos libertar desses impulsos, desses desejos de ver o outro sofrendo, ver o outro passando por situações difíceis. É o momento que nós devemos mais confiar nessa recomendação de Jesus. Se nós pedirmos aquilo que é necessário para nós, Deus nos dará. Se nós pedirmos para Deus nos ajudar a nos libertar do ódio, da mágoa, do ressentimento contra o outro, Deus irá nos mostrar o caminho. Porque a nossa natureza não é a violência. Já foi um dia, mas a nossa natureza é nos tornarmos seres amorosos, seres compreensivos. Ainda que guardiões do que nos cabe, ainda que vigilantes, ainda que protetores daquilo que faz parte e que é nosso. Mas nós não precisamos odiar o outro, não precisamos desejar o outro. Porque a nossa natureza é para o bem. A natureza do homem é tornar-se bom. Nós somos espíritos perfectíveis. Nosso destino é a luz. E nós precisamos acreditar nisso nos momentos mais difíceis, porque é um estímulo interno que nós temos. Acreditar que nós não somos seres destinados à violência. Nós somos seres destinados à bondade, ao amor, ao perdão, à reconciliação, ao auxílio ao agressor. Essa é a verdadeira natureza humana. É aquilo que nós trazemos em potencial dentro de nós. Acreditando nessa ideia, é mais fácil de alcançá-la. Agora, enquanto nós achamos que nós temos que ser violentos em determinados momentos, que temos que usar a violência para a solução dos conflitos, nós continuaremos sendo essa pessoa. Porque nós somos essencialmente aquilo que nós admitimos ser. Nós somos aquilo que nós acreditamos que nós somos. Enquanto eu fico dizendo, eu sou imperfeito mesmo, eu sou um espírito violento mesmo, a minha natureza animal é muito mais forte que a espiritual, eu serei isso. Enquanto eu afirmo que eu sou algo, eu estou me endereçando àquela realização. Por isso que nós temos que conceber que nós somos seres destinados à luz, à perfeição. Somos filhos da luz. Somos seres capazes de evoluir e de nos transformar. E a história do cristianismo é isso. É grandes transformações. Nós temos a história de Paulo que nos mostra como alguém duro, violento, pôde se tornar tão pacífico e bondoso. Que Pedro, com seus ímpetos de violência, se tornou uma pessoa pacificadora. Então nós somos seres destinados a isso. Então nós temos que acreditar nessa ideia. As três negativas, elas têm uma importância muito grande na vida de Pedro. Todos sabem que depois que Jesus foi preso, por três vezes Pedro negou Jesus. E Jesus disse isso para ele. Antes que o galo cantasse, ele negaria três vezes. Porque Jesus saberia de todo o trâmite que se passaria naquela noite, até a madrugada, quando o galo cantasse. Ele sabia os conflitos internos que Pedro vivia. Por isso que Jesus disse, você ainda vai me negar três vezes até o cantar do galo. E foi o que aconteceu. E aquilo foi uma dor muito profunda para Pedro, porque ele tinha uma alta expectativa sobre ele. Ele imaginava que ele nunca negaria Jesus. Assim como nós, muitas vezes, dizemos que nós nunca vamos errar em determinado sentido da vida. E falamos para as pessoas, não, eu sou errado em muita coisa, mas nisso eu nunca vou errar. E Pedro, ele experimentou de uma forma muito dolorosa essa realidade. Ele descobriu que ele era uma pessoa que tinha uma natureza covarde, realmente. Que ele não suportaria dizer para as pessoas que era discípulo de Jesus. Mas aquilo tudo foi muito providencial. As negativas de Pedro, elas faziam parte realmente de uma condição que ele tinha, mas que convinha muito bem. Porque Pedro era um dos grandes que deveriam permanecer para ajudar a reconduzir aquelas pessoas que poderiam ficar perturbadas com a morte de Jesus. E ele vai fazer esse papel de forma extraordinária. Quando nós lemos a sabedoria, a lucidez que ele tem, quando é relatado no livro Paulo Estevão, nós vemos como pôde aquele homem, tão fraco, tão covarde em alguns momentos, ele depois demonstra uma grandeza, uma força espiritual muito grande. É que o sofrimento que ele passou por ver a morte de Jesus, que era uma pessoa muito estimada por ele, e a próprio reconhecimento da sua fragilidade, o colocou numa condição muito melhor. O colocou numa libertação das concepções que ele tinha sobre ele mesmo. E ele vai demonstrar uma grandeza muito grande. Jesus vai redimi-lo dessas negativas. Jesus, depois que ele volta, depois da sua morte, e reencontra os discípulos, ele ali com o seu corpo materializado, ele vai conversar com Pedro e pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Jesus fala: sim, mestre, eu amo muito. E Jesus fala para ele: então, apascenta as minhas ovelhas. E aí, de novo, Jesus, com toda aquela didática que ele tinha no seu linguajar, ele pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Pedro, já estranhando a segunda vez a mesma pergunta, fala: sim, mestre, eu amo. E mais uma vez, pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala: mestre, o senhor sabe de tudo, o senhor sabe que eu amo. E Jesus conclui: apascenta as minhas ovelhas. Olha que conexão que existe entre as três situações. Ele nega Jesus por três vezes. Por três vezes, ele diz que não conhece Jesus por medo. E outras três vezes, ele vai vivenciar com Jesus uma outra realidade, uma outra experiência. Jesus pede que ele apacente as ovelhas. O que é apacentar? É acalmar, é conduzir, é manter seguro. E Pedro vai exercer esse papel de forma brilhante. Quando ele passa a um papel de líder dos cristãos, é algo impressionante, porque ele passa a ser ali verdadeiramente apóstolo. Ele vai, através da sua conduta, através do seu exemplo de alguém que busca na oração a inspiração para agir. Alguém que compreende aquele grande ensinamento que Jesus deu, de que o maior de todos é o servidor de todos. Ele, quando ele vai decidir as coisas na comunidade cristã, ele nunca tem a pretensão de ser a voz única. Ele é alguém que ouve os seus companheiros. Ele põe em prática aquilo que Jesus ensinou, que entre um grupo não existe aquele que é maior ou aquele que é menor, que todos, em coletividade, podem contribuir e podem, num consenso, decidir. E ele vai, de uma forma sábia, sempre retomando os ensinamentos de Jesus. Então, em ocasiões em que havia grande possibilidade de separação dos seguidores de Jesus, ele traz sempre a ponderação, a necessidade de se ouvir um ao outro, de entender as razões um do outro. E ele, sobretudo, vai ser um grande exemplo da caridade. Embora ele faça as pregações, ele fale do Evangelho, ele fale da mensagem de Jesus, Pedro é o discípulo que mais se aproximou dos pobres, dos deserdados, a ponto de tornar a sua casa um núcleo de pregação, de instrução, de ensino, mas também um pronto-socorro. É ali que surge a ideia de casa do caminho, aquele lugar que é capaz de acolher qualquer necessitado, que qualquer sofredor que não tenha onde se abrigar pudesse ali se socorrer. E ele é alguém que, embora continue ensinando e instruindo, ele é, sobretudo, ele exemplifica na caridade o amor ao próximo, na dedicação que ele tem aos sofredores, no cuidado que ele tem. Pedro é o grande mentor de Estevão, um espírito de grande evolução espiritual, mas que tem as primeiras lições do Evangelho recebidas através de Pedro. Paulo fica impressionado após a sua conversão naquela figura que antes ele desprezava tanto, porque era um simples pescador seguindo um rabi estranho, pregava ideias estranhas ao judaísmo, mas vê a grandeza espiritual daquele homem que se transformara tão profundamente, porque Pedro passa a ser essa referência a todos como um grande pai, um grande exemplo daquela mensagem que ele acreditava e defendia tanto. Então Pedro, ele vai ter um papel muito importante na conciliação entre correntes divergentes. Ele é um exemplo de fé extrema em momentos muito difíceis. Toda aquela dúvida que ele cultivou do passado, ele vai demonstrar nas suas atitudes uma confiança extrema. Ele é alguém que tem a palavra de equilíbrio nas horas graves. Ele é alguém que demonstrou que a caridade deve estar acima de tudo, que é o amor em ação, o amor em favor do que necessita. Então Pedro foi um exemplo para nós todos que buscamos os ensinamentos de Jesus, de uma grandeza extraordinária. E a sua morte, como eu disse para vocês, ela foi o coroamento de uma existência. Muitos podem perguntar assim, mas o que adiantou essa vida toda se ele morre de uma forma tão trágica? Ele também é crucificado. E atendendo o próprio pedido dele, ele é crucificado de ponta cabeça. Porque ele não queria se parecer a Jesus. Ele reconhecia a condição dele de discípulo. E ele então morre de uma forma que é muito dolorosa, a crucificação, mas era o final. Aquele que questiona por que teria que morrer dessa forma, se ele tinha feito tanto bem nesse período que ele se torna o apóstolo, aqui vai a explicação. Ele conclui um ciclo de experiências de dor ali. Aquela violência que um dia Jesus disse que quem vivesse pela espada pereceria, desapareceram na vida dele. Era a prova final. Ele teve a grandeza espiritual para vencer essa prova final por causa de todo o bem que ele fez. Por isso que se nós passamos por uma prova muito difícil, nós não podemos negar o bem que nós fizemos anteriormente, considerá-lo como inútil para nós. É Ele que nos preparou, Ele que nos deu força para vencer a prova. Porque muitos acreditam assim, por passar por uma prova muito grande, eles consideram que tudo que eles tentaram fazer no bem não teve valor, que aquilo era tudo ilusório, que aquilo era uma perda de tempo. Mas na verdade, o bem que nós fazemos, Ele é que nos dá a força, a resistência para as provas decisivas de nossa vida. Ele se libertar definitivamente do ciclo de violência e dor que ele já vinha vivenciando há muitas vidas. Essa morte é o final do ciclo. Como foi a de João Batista também. É o derradeiro testemunho, é a solução definitiva de toda a dor que ele tinha desencadeado séculos antes. A partir desse ponto, são espíritos completamente redimidos. Por isso que nos momentos das grandes provas que nós tivermos na vida, nós não podemos complicar a nossa existência futura com a revolta, com a indignação, com o desvio do caminho do bem. Porque muitas vezes nessas provas mais intensas da vida, é que é o momento da libertação final. É o momento que nós podemos, se perdoarmos, se não tivermos raiva, se contermos a nossa violência, é o momento que nós podemos dar um salto espiritual gigantesco e alcançar um novo patamar de vida. Por isso que nos momentos das provas mais difíceis, acreditemos, é um momento de libertação, é um momento de grande renovação da vida. E para fecharmos então, nesta tarde, as nossas reflexões sobre Pedro, eu trouxe para nós aqui uma música que de certa forma ela vai sintetizar tudo isso que nós falamos e trazer outras ideias. Como não bastasse esse afeto, um soldado que te O convite de Jesus para todos nós, através daquilo que ele falou para Pedro, está ainda vigorando. Basta que nós façamos como ele fez um dia, deixarmos de lado os nossos interesses e buscarmos essa nova vida. Tudo que Jesus falou para Pedro, de uma certa forma ele nos disse, de uma certa forma ele nos diz nos nossos dias. E nós podemos alcançar uma realização espiritual, talvez não tão grande quanto a desse discípulo de Jesus, mas aquela que nos cabe nessa vida. Mas para isso nós sabemos que temos testemunhos, lutas, desafios. Mas se tivermos fé, confiança no Mestre, nós alcançaremos resultados. Então muito obrigado a todos, que Jesus os abençoe a todos e traga muita paz, muitas realizações. Muito obrigado, gente.